quieto na posição 8 do Pátio 1. Prossiga. É, solicitando autorização de rebote da posição 8 do Pátio 1 para a posição 12, remota do Pátio 1. Realizado, fala finalizando. Ok, obrigado. Mosca Tango BH autorizado, nível 100, decola da pista 10, curva à direita, perfil de saída Coral, após DCT Ilhéus, após prossegue conforme a rota do plano, vai acionar 5136, controle 1935. Responde, Confirmando após o leste, prossegui conforme a rota do plano apresentado. Isso que acho que é tanque. Reporta para o acionamento do táxi. Pronto para acionamento, dois a bordo e fora de autonomia. Reporta para iniciar o táxi. Whisky Oscar Tango, realize um 180, prossiga após o Epat 3, rádio principal e Índia, no ponto de esfera chama Torre 1 no norte de 195, faz justo na 0, 14 agora. Ponto de mensagem, saindo pela sessão 3, rádio, Epat principal, Índia. Romeu Whisky Oscar Tango autorizado, alinhar e decolar, pistão 1-0, vento calmo. Romeu Whisky Oscar Tango, decolador 53, controle 119, decimal 35. 935, bora. Alô, bom dia, o voo Golf Oscar Papa, Padre Principal, como segue? Sim. Oscar Papa, solicito autorização de rebote para o Padre 3, posição 2. Sim. Pelo seguinte, estamos realizando. Vamos. 3520, uma boa noite, final 0. Tá 3520, boa noite, segue trem, autorizado pouso, pista 10, vento 130 graus, 7 nós. 3520, autorizado pouso, baixar, checar. A 3520, solo 26, libera a direita, solo 121, decimal 9. Decimal direita, 119, da 3520. Salvador, bom dia, está 3520, livrou, na Foxtrot. Está 3520, táxi via Alfa, Juliette, portão 08. Alfa Juliette, 08 até 3520. Salvador, o voo próximo da Pompa, voo próximo da Pampa e Pompa, certo? Do rebote, muito obrigado.